Mando de MC. Não criticamos ninguém, apenas falamos a realidade. DJ Grandmaster D, Turbo B, Easy J. Vem, que nós vamos te ensinar a viver essa vida que só quem vive sabe dizer. Você pensa que é fácil viver assim, sendo pisados por pessoas que como você só pensam em si, não estão nem aí, não se importam e não querem saber do que acontece. Você comete seus erros e a nossa gente padece. Olha, presidente, agora você se esquece que quem te elegeu foi a nossa pobre gente, acreditando que você nos ajudaria. Nem perceberam que você nos prejudicaria, fazendo gestos que representam a paz e a vitória. Agora faz ao contrário, nos pisa e nos explora. Você vivia falando sobre a escola da vida, sendo que nessa escola você não estudou ainda. Enquanto nós pobres somos diplomatizados, o sofrimento em nossos rostos está estampado. A sua esperteza merece as nossas palmas, a sua atitude é de um covarde forte. Seus erros, que são muitos, merecem a nossa calma. Por enganar o povo, nós queremos sua morte. Comer o pão que o diabo amassou, nessa miséria das favelas que nos colocou. Ver sentir o quanto é triste catar papelão, vender a troco de nada para comprar o pão. Vai ser jogado na sarjeta pra que nunca esqueça que a nossa vida, presidente, não é moleza. Como menor abandonado você vai sentir o quanto dói não ter o que comer nem onde dormir. Um cidadão honesto sendo marginalizado, sendo abordado, espancado por marginais fatados. Este é o trabalho da lei que você nos impõe, transforma gente de bem em perigosos ladrões. Com cinismo aparece na televisão, apresentando problemas e nunca solução. Com ministério desonesto você não se importa, e para roubos e fraudes sempre vira as costas. Fala, fala, fala, mas falar todo mundo sabe. Por ser nosso presidente, atitudes que lhe cabe. Com berros ou a ferros vamos nós se destruir. Vem, presidente, nós estamos te esperando bem. Será provado seus atos de corrupção, negligência e fraudes. Você mostrou desde o início ser um traidor, nos enganou e os nossos votos ganhou. O seu governo é um antro de corrupção, onde você é o líder, o maior ladrão. Fazendo tudo por dinheiro nos deixou na merda, mantém nosso país sob dependência externa. Privatização, modernização da economia, onde os prejudicados somos nós no dia a dia. É a revolta nacional na tela da TV. O rap é minha arma e o meu alvo é você. Eu quero que você se... pois você não presta. Pode crer, eu tô podendo levar essas. E se você não gostou, me procure e me chame. Easy J, esse é o meu nome.